conversa fiada, quantas mentiras, né não? Promessas, enganação, em ano de eleição, enfim de legislação. Digo aos homens da lei, 171 é xadrez, a mídia faz um away, abafa tudo no mês. Mas se roubar pra comer, cometer, vai em cana, se isso fosse valer, com esses pilantra quem engana, ha, ha. Do outro lado do muro, tomava pega dos mano pra viver só no seguro. Sou obrigado a votar, mas se eu for reivindicar, não adianta falar. Vou ter que juntar uma pá, pá, pá de linha de frente, pegar pneu e queimar. O povo andando em corrente, a choque vários no pente. Saber se não é letal, bomba de efeito moral. Cavalaria se apronta só esperando o sinal. A cachorrada tá pronta e você sabe o final. Ei, velho, é político desse país, o representante do povo. Meu país tem futebol, ó só, tem carnaval. Praias lindas, paisagens, clima tropical. Mas quente mesmo é o assalto, doidão. 2000 graus, por ir lá no sinal. Que falta mesmo é um programa de inclusão social, educação, formação, diploma profissional. Na responsa desses caras nunca vai ter final. Porque a pobreza interessa, o maldito capital. Lucro que visa avassaladores, para a morte o terror. O monstro se criou e lá no morro bolou. Quando saiu enquadrou o doutor que ficou no pavor. É um culpado, sou eu. Meu filho passando fome não é problema seu. Oportunidade que tive, o crime quem me ofereceu. Mas já nem sei se valeu, se é isso que eles querem. Um vacilo meu pra me prender por qualquer. Ei, velho, é político nesse país. O representante do povo como o povo já vai viu. Eu sei, você também sabe, pilantra de várias fraudes, a podridão do Senado, mensalão pra deputado, caixa 2 até a boca dos vírus que foi fragado, tá ligado? É crime também, mas tem diploma assinado, louco, veja bem, nós é que fica mal, custos é um caos, é caminhado central, o governo é só capital, pra enganar eles bola, até projeto de esmola, bolsa família e escola, quer mais, tem vale gás, o pet pra que se aquete, não manifesta o protesto, não valoriza o esforço, o salário é um desgosto, favela que ganha pouco, vai comer tudo imposto, controle de crescimento, mas aí, o louco aqui tem talento, sabe andar contra o vento, porque direitos iguais, eu nunca vi por aqui, mas vejo só o que eles fazem, investimento de grana entra transnacionais, porque multinacionais, permite a dominação, invasão dos estrangeiros, na mão de obra barata, escravizar brasileiro, de frente contra o modelo, pois é, não sou o primeiro, Zepete Araju, zumbi, grande guerreiro, me preparei pra essa guerra de luta, mais um herdeiro, na arena, o gladiador. Eu sou tu na salva o leão. Tá na hora da revolução. Ei, o melhor político desse país. O representante do